Olá, aqui Ricardo Vilas, trazendo para você o disco do dia. A cada dia, o álbum que vale a pena conferir. Amiga, amigo que nos ouve, o disco do dia traz hoje uma surpresa e uma novidade. Trata-se de um álbum de blues, Blues in My Blood, o blues no meu sangue. Gravado no Brasil, com músicos brasileiros, da cantora americana residente no Rio de Janeiro, Rodica. Começamos com Don't Let My Baby Ride, de Robbie e Verdes Wright. Blues no Brasil já conta com um público fiel e vem se consolidando como um importante segmento do mercado da música, escreve Flávio Guimarães no encarte do álbum. Sobre Rodica, ele destaca o timbre especial, a técnica vocal e o extremo bom gosto. Confira em Living on Love, de Fuller e Nicholson. Co-produzido por Otávio Rocha e Beto Werther, o disco tem como banda base os próprios Otávio Rocha na guitarra, Beto Werther na bateria e conta ainda com Hugo Perrotta no baixo. Traz também muitas participações de músicos de primeira. Vamos ouvir Slow Down, de Keb Mo e Lewis Parker. I Want To Go, de J.B. Lenoir, na voz de Rodica. Like a dog, it makes Rodica, com seu álbum Blues in My Blood, é o disco do dia de hoje. Um lançamento da gravadora Delira Música. Mais informações no site www.deliramusicatudojunto.com. Fale conosco através do nosso e-mail discododia@radiomec.com.br e nos diga suas impressões, comentários, pedidos, sugestões. Você pode também ganhar um disco da Rodica, que será sorteado entre os primeiros 10 e-mails que nos chegam. Nosso programa é produzido e apresentado por Ricardo Vilas e sonorizado por André Rebelo. Até amanhã com mais um Disco do Dia.